tem agora lugar na Rádio Antena Web os maiores sucessos. Os sucessos de ouro e platina. To where? está a ouvir Ouro e Platina. Don't blame me, sleeping satellite. Gostou da música que ouviu? Pois a que vem a seguir é ainda melhor. Feeling is gone, only you and I. It means nothing to me. músicas vivem. Hunting nuts, pizzicato strings, the rhythm is calling. agora, na sua Antena Web, Ouro e Platina. Ride and ride and ride.